Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quarta-feira, 26 de fevereiro, em segunda discussão, o projeto de lei 1710-A de 2012, de autoria do deputado Samuel Malafaia, do PSD, que estabelece padrão para a instalação de postos de salvamento. Pelo projeto, o Poder Executivo fica obrigado a instalar postos que garantam pleno exercício da profissão de salva-vidas. Normatizar o local onde ficam os salva-vidas, porque em diversas praias, como Macaé e outras praias do nosso litoral, eles ficam em situações insalubres, ficam no sol, procurando sombra, num lugar que não dá para pegar uma pessoa e dar um socorro. Então, é preciso que o Estado tenha atenção. É um detalhezinho, mas as praias são o nosso, né, métier, é o nosso point turístico. Então, o salva-vista precisa ter um conforto. Não estou falando nem em regalia, estou falando num ambiente propício para trabalhar. Aqui na Orla do Rio, Copacabana, Ipanema, Leblon, ainda está bem, mas se vai para o interior do Rio, começa a ficar precário. Tais postos deverão possuir um patamar alto que possibilite total visibilidade do mar, de modo que os profissionais possam observar os banhistas. Os postos de salvamento existentes que não se adequarem ao projeto deverão ser substituídos pelo órgão competente. Reportagem Ronaldo Ribeiro.